Salvador, bom dia, Bono 961, nascimento da... Bono 961, bom dia, Índia Confere, autorizado Galeão, 360, opresso Luno 03, MAP, após direto Lúvido, conforme a rota do plano. Decola da pista no zero, com curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Aciona 5546, controle 119.8. Autorizado Galeão 360, aperto Lu 190. Aperto MAP, após direto público. Decolada 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. 5546198, para a posição 11, voo no 961. 961, correto, chama pronto, chuva de treinamento. Chama, né? Alfa 961 para o posto de acionamento, posição 11. 961, está livre, chama táxi. Alfa 961. Para o táxi Toro 961, na borda 99, 3050 com... Júlio 961, costumamos ter o PLB 99 89? 99. Gente, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1016, bom voo. 1016, parte Índia, 295, obrigado e bom dia. Salvador, bom dia, Gol 9961, ponte espera da 10, pronto. Gol 9961, bom dia, Linda, cola pistão 10, vento calmo. A Linda, cola pistão 10, Gol 9961. Bom dia, ponte tranquilo, velocidade 2, 1, 8, 8. Afirmo no 865, após pelo Duna e reposto estabilizado no localizador. 865. Controle 119-8, decolou 20. Tchau. Controle Salvador, bom dia, 9961, 1700, 1800, na lida. Bom dia, Gol 1961, no contato radar, vigilância, direto Leda, 1961. Direto Leta, Gol 1961. 9, bom dia, sem identificação. DF mantém 2 mil pés direto pelo. Chamou o voo no 961? Afirmo, passa 150, Recife, 133, decimal, 25. 3325, voo no 961. Dia, sendo identificação, décimo tem 3 mil pés, vou apelo, UNO 0093. Negativo, high speed, a aeronave está seguindo outra, à sua frente, separação 10 milhas. Então, 3, 1, 7, 1, localizado Guarulhos, vindo 340, via Pesulo 10, Prite, Pesulo no meio. Decola pista no 0, com curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Aciona 5554, controle 19.8. Andrés 171, correto, chama pronto, chama acionamento 04. 2865, passando duna, completa final, torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Zero, trem, baixar a travada. Boa noite, 865, livre pouso na 10, vai até Cabo. Livre pouso, pistão no zero, gol, 865. É o TIP 5328, bom dia. Índia confere. Autorizado Campina Grande, nível 190. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jama Aracaju. Recepta Golf 677. Prossegue até o destino. Aciona 5553. Controle 119-18. Então, Campina Grande, meu, liga 190, decola da pista 10, essa ideia é o Cajão Aracaju, pela Golf 677, transponderão 5553, 5358. Direto do ano, né? Funcionado. Oito meia cinco, no solo 35, livre à direita, 1-2-1, decimal 1. 1-2-1, 1-direita, 1-8-5. Gol 1865, Alfa Juliette V02. Alfa Juliette 002, gol 1865. Azul 4040, bom dia, autorizado com fins, nível 340, via Pesulo 10, bridge, Pesulo no meio. Decola da pista 10, com curva direita, subida da El, Leda, Motiva. aciona 5556, controle 119.8. Correto, é um troco de estacionamento azul 4040. Como é que o Paulo chama, tá? Pipi 5328, fazendo que o solo chama táxi. Quando a equipe de sol para realizar o puxa adentrando o pátio 3 para liberar a Juliette para o nosso da Gol que é para aquela 2. Gol no 865, o nosso da Sam vai ingressar no pátio 3, realizando o puxa, vai deixar a Juliette liberada para ingressar até o 02. Paciente, agradeço ao colega também, bom voo a ele. Bom trabalho, obrigado. Para o táxi, o zero a bordo, 4 horas e meia de autonomia, o zero na Recife. 5, bom dia. Bom dia. Tal Índia, ponto de espera, Torre 1 no 8, 395, ajuste 1016, bom voo. Então, a Índia se encerra na praça, Felipe, Alô? Bom dia, Utah 351706, ciente da Índia, 360 Brasília, quanto que possível? Então, 3517, bom dia, Índia, confere. Autorizado Brasília no nível 360, Zulu 17. Decola da pista no zero com curva direita, subida Arbora Elefa. Aciona 5557, controle 119.8. Autorizado 360 Brasília, via Up Zulu 17. Decola da pista no zero com curva direita, no perfil da Arbor Elefa. Aciona 5557, controle 19.8. 3517, correto, seu troco, seu direcionamento no 06. Reporta da 57. Então, 3171, no livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste 1016, bom voo. Voo no 093. Avisa cargo 6570, reautorizado para 2 mil pés, livre LS e chama estabilizado. 6570. 2 mil pés, chama estabilizado. As 4040, pode ele que precisa só um chama táxi. Autorizado chama táxi. 219 ou 211? 211. Ah, bom, 211, obrigado. Salvador, bom dia, do 3171, ponto espera da 10, pronto para decolagem. Não tem ponto espera, aguarde. Mateu, 3171. Salvador, Salvador, bom dia, gol 1759, entrou na sua escuta. 1759, bom dia, táxi Alfa, reportando táxi Gilete. De Alfa, entrou Gilete, 1759. 10. No 093, livre pouso, pista no 0, vento calmo. Livre pouso no 0, bom no 093. Pista alto no 9. A gente vai estar tirando lentamente, bom no 7, pista 9. No 71 no condicionado, após depois do bang da Gol na curtíssima, ele mantém pista no zero. Após o bang na curta, o 93 no solo às 4:30, livra direita 121, decimal 1. 611, no gol 1093. Alô, Salvador, gol 1093, se escute. Gol 093, Alfa, repórter do Juliette. Alfa, repórter do Juliette, gol 093. Trip após a rolagem do Tony, mantém que estou no zero. Para o táxi, azul 404080, aguardo 3 horas, ficarão presos. Azul 4040, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste 1016, bom voo. 1016, parte principal Índia, tanto obrigado, sei lá. Pushback acionamento, 135 no 7, no 06. 35 no 7, vou aguardar para push. Paciente aguardando. Na 13 no 7, decolou os 48, controle 119, décima 8. Controle, bom dia, 731, 71. Seguinte, 71, bom dia, vigilante, direto mesmo. Beleza, direto, 371. Livre decolagem 910, vento calmo. Faz o mesmo ingresso de LED pro gate 09. Sim, faz o mesmo de LED 09. Gol no 093, seguir a nossa companhia pro gate 10. 10, gol no 093. Cinco, três.